prodígios aqui realizou. E multiplicou 5 pães e 2 peixes e a multidão alimentou. Quem é esse que ressuscitou a Lázaro após 4 dias? Curou os 10 leprosos, todos no mesmo dia, no tanque de Betesda. Fez paralítico andar. Quem é esse que deu vista a um cego chamado Bartimeu? Trouxe salvação à casa de Zaqueu. Curou uma mulher de fluxo de sangue. Dias, curou os 10 leprosos, todos no mesmo dia.